Capítulo 25. 3 meses haviam se passado desde a manhã de domingo em que o reverendo Bruce subiu ao púlpito com a mensagem de um novo conceito de discipulado. Foram 3 meses de grande agitação na igreja da Nazareth Avenue. O reverendo Calvin Bruce nunca havia se dado conta de como seu rebanho era profundamente sensível. Com humildade, confessou que não havia esperado a resposta inesperada ao apelo dada por homens e mulheres que, como Felícia, desejavam algo na vida que o modelo convencional de igreja e de comunhão não lhes tinha dado. No entanto, o reverendo Bruce ainda não estava satisfeito consigo mesmo. Não podia dizer o que sentia nem o que havia levado a agir como finalmente agiu, para grande espanto de todos que o conheciam. Sem se referir a uma conversa entre ele e o bispo nesse momento, na história do compromisso na igreja da Nazaré Avenue, os dois amigos estavam como antes na casa do Dr. Bruce, sentados em seu escritório. "Você sabe por que vim aqui hoje?" perguntou o bispo, depois deles terem conversado sobre os resultados do compromisso assumido pelos membros da igreja da Nazaré Avenue. O Dr. Bruce examinou o bispo e fez um não com a cabeça. "Vim para confessar que ainda não cumpri minha promessa de seguir os passos de Jesus da maneira que acredito que serei obrigado a fazer, se quiser obedecer aquilo que entendo ser o que significa andar nos passos dele." O Dr. Bruce havia se levantado e estava andando de um lado para o outro pelo escritório. O bispo permaneceu na poltrona confortável, com as mãos entrelaçadas, mas seu olhar tinha o brilho que lhe era característico antes de tomar uma grande decisão. "Edward", disse o Dr. Bruce abruptamente, "ainda não consegui me dar por satisfeito no cumprimento do compromisso que assumi, mas finalmente decidi o que vou fazer. Para isso, serei obrigado a renunciar ao meu cargo de pastor na igreja da Nazaré Avenue." "Imaginei que sim", respondeu o bispo baixinho. "Eu vim aqui hoje para dizer que serei obrigado a fazer o mesmo em relação ao meu cargo." O Dr. Bruce se virou e foi até o amigo. Ambos estavam sob certa agitação reprimida. "Não é necessário no seu caso?" perguntou Bruce. "É necessário. Deixe-me esclarecer minhas razões. Provavelmente são as mesmas que as suas. Na verdade, tenho certeza de que são." O bispo fez uma pausa e então continuou cada vez mais emocionado. "Calvin, você sabe há quantos anos eu venho realizando esse trabalho e você conhece um pouco a responsabilidade e o cuidado que isso implica? Não estou dizendo que minha vida tem sido livre de fardos ou tristezas, mas com certeza tenho levado uma vida que os pobres e desesperados desta cidade pecaminosa considerariam muito confortável, e sim, uma vida de muito luxo. Tenho uma bela casa para morar, os alimentos mais caros, roupas e divertimento. Pude viajar ao exterior pelo menos 10 vezes e há anos tenho desfrutado da bela companhia das artes, da literatura, da música e de todo o resto, do bom e do melhor. Eu nunca soube o que significa não ter dinheiro ou algo do tipo. Apesar disso, ultimamente, não tenho conseguido silenciar a pergunta: o que tenho sofrido por amor a Cristo? Paulo sabia dos sofrimentos terríveis pelos quais passaria por causa de seu Senhor. A posição de Maxwell em Raymond é válida quando ele insiste que andar nos passos de Cristo significa sofrer. Onde está o meu sofrimento? Não vale a pena mencionar as pequenas provações e aborrecimentos de minha vida eclesiástica como tristeza ou sofrimento, em comparação a Paulo ou a qualquer um dos mártires cristãos ou primeiros discípulos. Tenho levado uma vida de luxo e pecado, cheia de facilidades e prazeres. Não aguento mais isso. Tenho dentro de mim algo que ultimamente tem se levantado para condenar com veemência tal conceito de seguir a Jesus. Não tenho andado em seus passos. Sob o atual sistema de igreja e vida social, não vejo como escapar dessa condenação, senão dedicar o máximo de minha vida às reais necessidades do corpo e da alma dos pobres miseráveis que vivem na pior parte desta cidade. O bispo havia se levantado e ido até a janela. A rua em frente à casa estava iluminada como se fosse de dia, e ele ficou observando a multidão que passava. Depois se virou e, com uma expressão arrebatada que revelava o fogo intenso que ardia em seu peito, exclamou: "Esta cidade em que vivemos é terrível, Calvin. A miséria, o pecado, o egoísmo deixam meu coração atemorizado. E há anos tenho lutado contra o medo doentio que sinto do momento em que serei forçado a abandonar o prazer e o luxo de minha posição oficial para me colocar em contato com o paganismo moderno deste século. A terrível condição das moças em lugares comerciais, o brutal egoísmo da moda e da riqueza, e de uma sociedade insolente que ignora todas as mazelas da cidade, a horrível maldição da bebida e dos jogos de azar, o lamento dos desempregados, o ódio da igreja, manifestado por inúmeras pessoas, que veem nela apenas grandes colunas de pedras caras, móveis estofados e pastores ociosos e dados a luxos. Todo o vasto tumulto dessa vasta torrente de pessoas com suas ideias falsas e verdadeiras, o exagero de males na igreja e a amargura e a vergonha que são consequências de muitas causas complexas. Tudo isso como uma realidade total em contraste com a vida fácil e confortável que tenho vivido, me dá cada vez mais uma sensação de terror misturado com autoacusação. Ultimamente, tenho meditado muitas vezes nas palavras de Jesus. O que vocês deixaram de fazer a alguns destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. Mateus 25:45. E quando foi que eu mesmo visitei os encarcerados, os desesperados ou os pecadores, de uma maneira que de fato me causou sofrimento? Em vez disso, tenho seguido os hábitos tradicionalmente brandos de minha posição e vivido entre os membros ricos, sofisticados e aristocráticos de minhas congregações. Onde entra o sofrimento? O que eu sofri por amor a Jesus? Sabe, Calvin, virou-se abruptamente para o amigo, ultimamente tenho sido tentado a me flagelar. Se eu tivesse vivido na época de Martinho Lutero, já teria marcas de chicote nas costas. O Dr. Bruce estava muito pálido. Nunca havia visto nem ouvido o bispo sob influência de tamanha paixão. Houve um súbito silêncio na sala. O bispo sentou-se novamente e inclinou a cabeça. Por fim, o Dr. Bruce disse: Edward, eu não preciso dizer que você expressou o que sinto também. Estou em uma posição semelhante há anos. Minha vida tem sido luxuosa. É claro que não estou dizendo que não tenho tido provações, desânimos e fardos em meu ministério eclesiástico. Mas não posso dizer que tenho sofrido por Jesus. Aquele versículo de Pedro que vem sempre à mente: Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. 1 Pedro 2:21. Tenho uma vida de luxo. Eu não sei o que significa passar necessidade. Também tenho tido meu tempo livre para viajar e desfrutar de boas companhias. Tenho vivido cercado pelo bem-estar fácil e agradável da civilização. O pecado e a miséria desta grande cidade têm atingido como ondas as paredes de pedra de minha igreja e desta casa onde moro, e quase sempre os ignorei, pois as paredes são muito espessas. Cheguei a um ponto de já não conseguir suportar isso. Não estou condenando a igreja, eu a amo. Não estou abandonando a igreja, eu acredito na missão dela e não desejo destruí-la. E muito menos ao passo que estou prestes a dar, desejo ser acusado de abandonar a comunhão cristã. Sinto, porém, que devo renunciar ao meu cargo de pastor na igreja da Nazaré Avenue para ter a certeza de que estou seguindo os passos de Jesus como eu deveria. Nessa ação, não julgo nenhum outro ministro, nem faço nenhuma crítica ao conceito de discipulado dos outros, mas eu me sinto como você. Devo me colocar em contato direto com o pecado, a vergonha e a degradação desta grande cidade. E eu sei que para isso devo cortar a minha conexão imediata com a igreja da Nazaré Avenue. Não vejo outra maneira de sofrer por Cristo que não seja essa. Mais uma vez, o silêncio repentino caiu sobre aqueles dois homens. Eles não estavam tomando uma decisão sobre algo simples. Ambos haviam chegado à mesma conclusão pelo mesmo raciocínio e eram bastante cuidadosos e estavam muito habituados a avaliar bem a conduta antes de subestimarem a seriedade da posição que estavam tomando. O que você pretende fazer? Perguntou o bispo de forma amável, olhando para o amigo com um sorriso de sempre que o embelezava. A glória no rosto do bispo crescia dia após dia. Eu pretendo, respondeu o Dr. Bruce devagar, Para resumir, ir ao centro da maior necessidade humana que posso ver nessa cidade e morar lá. Minha esposa está plenamente de acordo comigo. Já decidimos procurar uma casa naquela parte da cidade onde possamos fazer a nossa vida pessoal valer a pena. Deixe-me sugerir um lugar. Nesse momento, o bispo estava bem animado. Seu belo rosto, de fato, brilhava com o entusiasmo do movimento em que ele e seu amigo estavam inevitavelmente envolvidos. Ele prosseguiu e apresentou um plano de alcance tão amplo, poderoso e cheio de possibilidades que o Dr. Bruce, ainda que capacitado e experiente, surpreendeu-se com a visão de uma alma maior que a sua. Ficaram sentados até tarde, ansiosos e até mesmo felizes, como se estivessem planejando uma viagem juntos a uma terra ainda inexplorada. De fato, o bispo repetiu muitas vezes que no momento em que tomou a decisão de levar uma vida de sacrifício pessoal, ele de repente sentiu um alívio, como se um grande fardo tivesse lhe sido tirado dos ombros. Ele estava exultante, e o Dr. Bruce também estava, pelo mesmo motivo. O plano que elaboraram e que finalmente estava se transformando em algo viável era, na realidade, nada mais do que alugar um grande edifício antes usado como depósito de uma fábrica de cerveja, reformá-lo e viver nele. No centro de um território onde os bares reinavam absolutos, os cortiços eram os mais imundos, o vício, a ignorância, a vergonha e a pobreza se acumulavam nas formas mais horrendas. Esta não era uma ideia nova, era uma ideia iniciada por Jesus Cristo, quando deixou a casa de seu pai e abandonou as riquezas que eram suas para se aproximar da humanidade e tornando-se parte da realidade do pecado dela, afastar a humanidade do pecado. A ideia de estabelecer uma comunidade não é um conceito moderno, é tão antigo quanto Belém e Nazaré. E nesse caso, em particular, era a abordagem mais próxima de qualquer coisa que satisfaria o anseio desses dois homens de sofrer por Cristo. Ao mesmo tempo, surgiu neles um desejo que era quase como uma paixão, aproximar-se da grande pobreza física e da miséria espiritual da grande cidade que palpitava à sua volta. Como poderiam fazer isso se não se tornassem parte dela tanto quanto um homem pode se tornar parte da miséria do outro? Onde estaria o sofrimento se não houvesse algum tipo de abnegação real? E o que tornaria essa abnegação visível para eles mesmos ou para qualquer outro, se ela não adotasse essa forma concreta, real e pessoal de tentar participar do mais profundo sofrimento e pecado da cidade? Essa era a justificativa que davam para si mesmos, sem julgar os outros. Eles estavam apenas cumprindo o compromisso de fazer o que Jesus faria, como honestamente julgavam que ele faria. Era isso que haviam prometido. Como poderiam discutir a consequência disso se eram irresistivelmente compelidos a fazer o que planejavam fazer? O bispo tinha recursos. Todos em Chicago sabiam que ele havia acumulado uma bela riqueza. O Dr. Bruce havia adquirido, graças ao seu trabalho literário em paralelo ao seu trabalho eclesiástico, uma situação financeira confortável. Grande parte desse dinheiro, os dois amigos haviam concordado em investir na obra, principalmente nas instalações para o funcionamento da comunidade.